Por que que o cristão, né, anda na contramão do normal, vamos dizer assim? Nós vivemos no mundo da matéria e um mundo bastante inferior. Se nós vamos observar, até mentir é uma coisa comum. Todo mundo aplica suas mentiras, está tudo legal. Mas isso é coisa de cristão? Ah, mas se você não mente... Não, se você não mente, você não deve mentir, porque você gosta que os outros mintam para você. Não gosta, né? Então você também não deve mentir. Ah, mas é só uma mentirinha. Mas cristão não mente. Eu não preciso dizer tudo que a outra pessoa me pede. Porque também tenho meus direitos, né? Agora eu posso dizer... Eu não quero falar sobre isso. Prefiro não te dizer nada sobre isso. Eu não estou mentindo, né? Então, a honra, a justiça, né, a verdade, para quem procura seguir em cima disso, está na contramão do comum. Mas é o papel do cristão. E quando se diz buscai o reino de Deus e sua justiça, também quer dizer isso. O que é buscar o reino de Deus e sua justiça? É buscar a verdade, buscar o caminho do bem, da luz e seguir. Não é outra coisa. O complemento dessa frase é: e tudo mais virá por acréscimo. É claro que o reino de Deus e sua justiça, por exemplo, é a nós arregaçar as mangas e trabalhar, que é a lei do progresso. Então, se você realmente trabalha com dedicação, com apreço, com boa vontade, com capricho, né, sendo verdadeiro, sendo honesto, sendo leal, não tenha dúvida. De repente, não vai ganhar na loteria, de repente, tu não vai ficar rico, né, porque se você escolheu ter uma vida mais dificuldade, não vai ficar rico. Agora, não vai te faltar o mínimo necessário para tu fazer da tua vida, ter na tua vida uma situação boa, confortável. Se tu precisar recursos para fazer a faculdade, chegarão esses recursos. Se tu precisar recursos para uma doença, chegarão esses recursos, chegará tudo. Por isso que eu não canso de dizer que se os pais derem educação espiritual aos seus filhos, e isto é, que os filhos entendam a lei de Deus e procurem fazer o bem, não tenho dúvida que o restante não vai faltar. E também esses filhos não irão para caminhos dos vícios, os mais diversos possíveis. Então, buscar o reino de Deus e sua justiça é esta a realidade, é este o caminho. Não tem outra coisa diferente. Agora, para isso, você vai ter que ser uma águia. Andar, fazer sozinho. Se sentir totalmente sozinho. Ninguém me entende. Tudo isso, às vezes, são só queixas, né? De gente que quer botar a culpa nas situações, nos problemas, nos outros. Mas sentir que ninguém te entende e estar enxergando lá na frente e seguir, só um cristão verdadeiro. Aqueles que são os queixumes não são os cristãos verdadeiros, porque não entenderam a lei ainda. Não há como a lei da matéria estar em paz com a lei do espírito. Porque o que é a lei da matéria? A lei da matéria é sobrevivência, procriação, prazeres, gozos. Isso é a lei da matéria. Enquanto a lei do espírito é sacrifício, renúncia para a espiritualização da matéria. Ou seja, ela é contra a matéria. Então, nós vivemos essa dualidade dentro da matéria. E não tem como ser diferente. Temos necessidade da matéria, sim, para fortalecer o nosso espírito. Nada mais que isso. Evoluímos só dentro da matéria. Conquistaremos o reino de Deus e a sua justiça só também dentro da matéria, né? Mas a lei do Espírito, a busca do Espírito, ela é contrária às leis materiais. Tanto é que quando a gente estiver bem fisicamente debilitado, talvez por uma doença, talvez por um acidente, talvez por a velhice mesmo, né? As coisas do Espírito afloram muito mais. Se busca muito mais, se sente muito mais, se dirige muito mais. Aliás, a lei da pobreza, não é lei, né? Mas a necessidade da pobreza é exatamente para isso, para que se busque as coisas do Espírito. Porque então as tuas necessidades fazem com que você busque outras alternativas. Enquanto a abundância material faz com que você deixa para lá. Eu quero viver aqui, né? Eu tudo bom no melhor. Se eu quiser ir para Roma agora, ver o Papa, né? Pego amanhã, compro uma passagem, vou para Roma e daí. Entende? Então, as leis da matéria são contraditórias, embora necessárias para que a gente evolua. E aqui na matéria, dentro daquilo que nós falamos da verdade e da honra, nós conseguimos nos enganar. Até a gente mesmo, né? A gente consegue se enganar porque se esconde, né? Mas enganar os outros também a gente consegue. Alguns por algum tempo. Não todos por todo o tempo, né? Mas a gente consegue. Então, nos negócios. Eu tinha que mentir porque daí eu ia fazer um bom negócio. Tu fez até um bom negócio agora, mas tu vai perder isso aí porque não é teu. E aí a gente não entende muitas vezes porque chega uma certa época da nossa vida e começa a dar tudo errado. Mas o que é que tu construiu até ali? Um elástico, a gente começa a espichar, né? Ele tem uma certa elasticidade. Chega uma hora que para. E depois vai voltar tudo. Né? Ou rompe-se. Então, se nós realmente decidirmos investir em buscar o reino de Deus e sua justiça, que tudo mais virá por acréscimo, procurando sempre fazer o correto, se errou, voltar atrás, cometeu alguma coisa com alguém, pedir desculpa, voltar atrás, acertar, nunca deixar essas coisas como costumeiramente se faz, né? Viu que cometeu um erro danado, né? Mas não vai lá conversar, pedir desculpa, né? Deixa passar um tempo, não, deixa passar, depois as coisas se acalmam, né? Aí, como quem não quer nada, oi. Mas nunca volta ao assunto, pedir desculpa, se acertar. Deixa. E a outra pessoa fica lá. Então, magoada, você não acertou aquela energia. Isto é agir contra a lei. Né? Porque o correto é se todos erram. Se você errou, vá, se acerta, peça desculpa. Nem que ele leve uma baita de um xingão, né? Mas deixa lá. E depois sim, deixa passar um tempo, porque já foi lá e pediu desculpa, depois. Mas tá limpa a coisa. Limpou. É. E não deixar enrolar. E aí ficam as mágoas, ficam os ressentimentos. Coisas que às vezes vai lá para terapia, para psicologia, né? Para resolver problemas lá atrás, porque ficou lá as encrencas interiores. Né? Então, a mensagem de hoje, o chamamento de buscar o reino de Deus e sua justiça, realmente fica em cima da questão da honra, da justiça, da lealdade e do trabalho. Porque não basta honra, justiça, oração, se não tem trabalho. Porque a vida da matéria é trabalho. E a lei é a cada um segundo suas obras. Então, com certeza, também os recursos materiais virão para que a gente possa realizar nossa missão. Todos realizar sua missão, porque Deus, que é a lei, a vida, que é uma perfeita justiça e sabedoria, não enviaria nenhum de nós para cá para não dar condições para realizar a missão. Só se é bobo, né? Você manda alguém, o seu filho, para um local fazer uma determinada tarefa, sabendo que ele não vai conseguir fazer? Só se você é sacana, não é verdade? Então Deus, a lei, a vida, nunca mandaria um de nós aqui sem que tivesse todas as condições de realizar a sua missão e crescer, com certeza.